Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, com certeza os senhores ficaram sabendo de um vídeo, né? Que rolou aí, né? Em alguns canais da Manosphere sobre um suposto shed do empadão, né? O shed da empada. E é engraçado, pessoal, que eu abordei isso, né, em vídeos anteriores sobre a gomertização do termo shed, né? Basicamente, pessoal, o shed no Brasil se tornou todo ou qualquer homem que tem um mínimo de sucesso sexual com a pessoa que menstrua. Ele é shed. Caso você não tenha esse sucesso, você é um miquéinha, é um beta. Nesse vídeo desse shed do empadão, né? A moça em questão, ela menciona que ela saiu com um rapaz. Esse rapaz disse para ela que era médico, então ela se interessou. Não pelo cara, mas pelo status que carrega ser um médico no Brasil, né? Um doutor. Então, logo após, esse mesmo cara afirmou para ela que ele não era médico e que ele tinha um negócio de empada, né? Então ela foi na casa dele, né? Chegou na casa dele, ela mencionou uma segunda coisa que fez ela, né, sentia ainda mais atração por esse cara, né? Ela mencionou que ao chegar na casa dele, né, ela notou a cozinha industrial, né, pessoal? E a gente sabe que cozinha industrial residencial é cara, pessoal, não é barato até para montar uma. Aqui perto de casa tem uma Leroy Merlin. Eu fui fazer minhas pesquisas e fui até uma Leroy Merlin perguntar quanto que custava para montar uma cozinha industrial, né? E eles afirmaram para mim, por exemplo, se você tem um apartamento e a sua cozinha, dependendo do tamanho da cozinha, se ela tiver entre 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, tá ligado? Essa cozinha pode chegar a custar industrial entre 16 mil e 24 mil reais. Isso é uma cozinha de 10 metros quadrados, tá, pessoal? 16 a 20 mil reais. Dependendo dos itens que você vai colocar. Não sai o orçamento por menos de 10 mil, tá? Então, ela com certeza, né, olhou a cozinha do cara, viu que a cozinha do cara deveria ser uma cozinha grande, pá, pra ele produzir muita empada, como ele produzia. E ali ela deve ter pesquisado, né, e viu. Pô, uma cozinha dessa, com itens bons desse, com a geladeira boa, fogão bom. Isso é eu entrando na cabeça dela, né, pessoal? Com certeza essa cozinha custa mais de 28 mil, pessoal. Eu fiz minhas pesquisas e uma cozinha industrial boa custa entre 28 mil e 40 mil reais, pessoal. Não é barato. O cara que tem essa grana para tacar no investimento imobiliário, né, para começar um negócio, um empreendimento na área gastronômica, o cara tem bala, tá ligado? Então ali ela já viu o que no cara. Ele mentiu que era médico, mas ele disse para mim que tinha um negócio na área gastronômica. E vendo pela cozinha que o cara tem, com certeza o cara deve ter carro. A casa da hora, ela percebeu. O cara com certeza tirou uma renda legal. E eu quero embarcar nesse barco junto da empada. E ela foi ajudar o Shed a fazer empada, né? O suposto Shed. Só que depois ela descobriu que ele chamava outras mulheres para ajudar a fazer empada e ainda por cima comia essas mulheres também, né? Vendia as empadas pros outros comer e as mulheres que faziam empada, ele comia elas, né? Os caras magicamente começou a falar que o cara era Shed. Não sabe a aparência do cara, não sabe a fisionomia, a estética, como é, se o cara é pequeno, baixo, sei lá, se o cara é preto, branco, não sabe. Os caras simplesmente falam que o Shed é o cara que se dá bem com mulher, tá ligado? Então, assim, Shed foi totalmente gourmetizado no Brasil. Qualquer cara que tem um mínimo de sucesso com mulher é Shed. Quem assistiu o vídeo sobre masculinidade WASP aqui no canal. Quem tava com fone de ouvido, algumas pessoas reclamam que o áudio algumas vezes fica baixo. Fica baixo, pessoal, porque é para vocês assistirem com fone de ouvido, tá ligado? Essa é a questão. Quem tava com fone de ouvido percebeu que durante a gravação do vídeo, eu estava o quê? Acompanhado. Eu estava acompanhado de uma moça. Inclusive, se eu não me engano, foi no vídeo que eu menciono a questão da queda de natalidade no Brasil, que o Brasil tá envelhecendo. Inclusive, vou deixar esse link aí na descrição para os senhores. A thumb do vídeo é o símbolo da Globo com a imagem do Lula. Se não me engano, foi nesse vídeo que eu mencionei isso, que eu tava saindo com uma novinha que é estudante da ETEC, né? A gente tem uma diferença de idade de um pouco mais de 10 anos, né? Recente, ela tem 17, na época que a gente tava saindo, tava com 27, né? Eu recentemente, no mês de, no, na última semana do mês de novembro, eu fiz 28 anos, então a gente tem uma diferença de idade, né? De 10 anos. Eu tava saindo com essa novinha da ETEC e ela tava aqui em casa quando eu tava gravando o vídeo da masculinidade WASP. Ela tava até achando mal barato eu zoando os incel. Até quando eu menciono os incel, ela começa a rir. Ela dá uma gargalhada. Porque ela acha engraçado esses caras. Porque ela não vê coerência nesse negócio de incel. Ela mesmo tava falando pra mim: incel não existe. Hoje em dia qualquer um transa. Ela tava falando: basta o cara pagar que ele transa. Você vai ter que pagar de qualquer jeito, seja com a civil ou com uma GP, tá ligado? Não importa. O problema dos incels, desses caras aí, é que eles não querem o sexo, pessoal. O sexo para eles não é o problema, sabe? O que eles querem, na verdade, é o relacionamento. Eles querem esse negócio de atração genuína, daquele amor, como posso dizer? Eu esqueci a palavra, mas aquele amor, sabe? É platônico, tipo Joe Jonas e Demi Lovato, naquele filme da Disney no Camp Rock, cantando It's Me. Hey, I wanna be. It is me. She can sign my head. You're singing, we will find you. I gotta find you. A piece I need inside of me. We'll find you. I gotta find you. This will, this is me. It's supposed to be enough. And I got the light shine on me. Who are you? Wanna be, yeah. Piece of peace I need to sing inside of me. Voices inside my head. Why I'm singing. Who I am. Way to hold it in. Why you know wanna be. It's with me. É isso que eles querem, pessoal. Tá ligado? Eles querem isso, eles querem andar de mão dada no shopping, quer dar buquê de flor pra mulher. É isso que os caras querem. Os caras não querem sexo, os caras querem relacionamento, eles querem afeto, eles querem um amor platônico, que é aquele amor de mãe, entendeu? E enquanto eu tava gravando o vídeo, ela tava rindo, ela achou graça. Ela falou: cara, todo mundo transa. Quem quer transa? Por exemplo, eu não sou o cara mais bonito do mundo, pessoal. Eu muito arrumadinho. Eu sou um 6/10, 6.5/10, muito bem arrumadinho. Tenho que me arrumar mesmo, tá ligado? E mesmo assim eu tenho um sucesso, eu consigo arrumar. Se eu quiser arrumar mulher, eu consigo. É porque eu não quero me esforçar. Por exemplo, quando eu fiz o mínimo de esforço possível, eu consegui arrumar uma novinha linda, de 17 anos de idade, sabe? Um filé. E é como aquela frase do Chris Rock, né? As mulheres não retrocedem socialmente, os homens não retrocedem sexualmente. Depois que eu comi uma novinha, agora eu só quero comer novinha, pessoal. Eu não vou retroceder sexualmente. E eu agora só quero uma menina de 20 anos para baixo, sabe? 16, 17, 18. E quando entrar essa agenda aí do amor intergeracional, do amor livre aí da esquerda, aí eu quero comer menina de 15, 14 anos também, tá ligado? Eu vou descendo, tá ligado? Eu não aceito menos que isso agora. Tá ligado? Eu não vou ficar com uma mulher de 30 se eu posso ficar com uma menina de 18, 17 anos, que tá tudo durinha, tá ligado? E enquanto eu saí com essa menina, ela falou abertamente pra mim que eu fui o segundo cara que ela transou na vida. O primeiro foi o namoradinho dela. Agora fui eu. Então, assim, eu fui o segundo dela. Eu sou um cara mais maduro, eu tenho trabalho, eu tenho moto. Então, ela não vai retroceder socialmente. Agora, quando ela for sair com um cara, ela vai querer um cara que tenha um trabalho fixo. E que tem uma moto, porque ela não quer andar a pé. Essas meninas não querem andar a pé, tá ligado? Então esse negócio de cheio de empadão não existe, tá ligado? O cara é só um cara normal, bem sucedido, que se saiu bem numa determinada área, com isso conseguiu status e recursos financeiros, E a mulher, ela viu isso no cara, ela viu que é ambição, ela viu a segurança, ela viu a estabilidade. Que igual eu mencionei em vídeos anteriores, que a mulher, ela quer conforto, segurança e estabilidade, é isso que ela procura. E a mulher do vídeo não aparentava ser tão nova assim, aparentava ser uma mulher que já tá batendo perto dos 30. Então ela vai buscar isso. E com certeza as outras mulheres que estavam saindo com esse cara estão na mesma faixa etária, sabe? Dos 26, 27, indo pros 30 anos. Então, elas vão disputar esse rapaz. Tá ligado? Elas vão disputar esse rapaz. Porque esse rapaz pode entregar isso para elas. Conforto, segurança e estabilidade. É só isso, não tem nada a ver com shed. Os caras não sabem o que é shed, sabe? Não sabem de onde vem esse acrônimo, aonde surgiu, as características que definem um. No Brasil, pessoal, ser shed ou não define absolutamente nada. Depende do ambiente que você está. Tipo, se você está num ambiente, como, por exemplo, balada, a sua aparência é o que importa, porque as pessoas estão ali por isso, por coisas supérfluas, superficiais, como aparência, beleza física. Numa balada é isso. Agora, se você está, por exemplo, num ambiente onde é validado status social, destaque, por exemplo, uma feira de empreendimento. Vai nessas feiras de empreendimento para você ver, pessoal. O cara que tem mais destaque social ali é aquele cara que é o palestrante, que tá lá sentado falando como o negócio dele é bem sucedido. E normalmente esse cara não vai ser bonito. Quer um outro exemplo? Entra naquele LinkedIn. LinkedIn é o maior exemplo disso. Os caras que têm mais seguidores, mulher lá, são os caras mais feios, porque normalmente são esses caras que têm os próprios negócios. Tá ligado? LinkedIn, as mulheres não estão ali por aparência. As mulheres estão ali atrás dos caras que têm contato. Os caras vivem esses caras, parece que no mundo do Instagram. Fica o dia inteiro no Instagram, fica o dia inteiro no TikTok vendo esses vídeos. Aí ficam nessa neura do shed. Não vai demorar muito tempo esses caras começarem a fazer transição de gênero para virar mulher, para dar para shed. Só falta isso só. Para encerrar esse vídeo, pessoal, eu só quero fazer um breve comentário. Na minha opinião, esses últimos conteúdos que eu postei no canal sobre teoria da aparência, shed, são os piores vídeos aqui no canal, pessoal. Eu não tive o mínimo prazer de gravar esses vídeos, tá? Nenhum prazer. Detestei. Acho que são os piores vídeos do canal. Recomendo que os senhores não assistam eles, tá? Nem esse aqui, sabe? Espero que vocês, muitos de vocês tenham assistido só os 5 primeiros minutos e tirado, sabe? Porque é muito ruim, pessoal. Eu não gosto de abordar esses temas aqui, porque não é essas questões de aparência, atração genuína, sabe? Não é para nós que vivemos no Brasil, pessoal. Não é para nós, principalmente se você mora em cidade grande, se você mora no Rio de Janeiro, São Paulo, talvez seja muito algo atrativo. Por exemplo, em Balneário Camboriú, Florianópolis, sabe? Talvez nesses lugares a aparência realmente importe, Curitiba. Mas, pessoal, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, esses lugares, pessoal, não importa, tá? Não importa. Tirem isso da sua cabeça, parem de ficar se sequelando, se autoflagelando. Esse tipo de conteúdo, Blackpill, só serve pra botar você pra baixo. Não fique se nivelando por aparência dos outros, se comparando a outros. Compare-se a si mesmo. Tem certas coisas que não dá para mudar, pessoal. Esse é o último vídeo do canal sobre esse negócio de shed, aparência. Nunca mais vou abordar esse tema aqui no canal, tá? Acabou, morreu, tá? Quem pediu tá aí. Foi um desprazer gravar esses vídeos, detestei. Eu espero que todos os senhores passem bem e até a próxima.